Segunda característica, totalmente obediente à vontade absoluta do Pai, sem projetos pessoais. Irmão, Deus me mostrou algo tremendo. O Senhor me mostrou o quanto nós somos criativos. Em todo esse tempo que eu tenho caminhado na presença do Senhor, eu tenho ideias. Basta você se assentar aí e ouvir uma mensagem, uma palavra de Deus, ou ver o Senhor agindo, o Espírito de Deus atuando, tua mente começa a borbulhar de ideias. Podemos fazer isso, podemos fazer aquilo, podemos fazer aquilo, podemos fazer aquilo. E nós podemos levantar num dia milhares de boas ideias, maravilhosas ideias, que poderiam até encontrar respaldo na palavra de Deus, ideias tremendas que poderiam gerar frutos maravilhosos, que exaltariam o nome de Jesus em todos os cantos. Milhares de ideias, mas nós só podemos fazer uma. Uma de cada vez. Entre as milhares de boas ideias, eu preciso ter a capacidade de escolher a melhor. Errado. Entre as milhares de ideias, eu 100% das vezes vou escolher a errada. Porque a palavra do Senhor diz que o meu coração é enganoso. Como é uma boa ideia, como aparece diante dos homens como uma maravilhosa ideia, nós nos sentimos abonados, endossados. Mas não nos importa boas ideias, irmão. Entre as milhares de boas ideias, tem uma, exclusivamente uma, que é a vontade absoluta do Pai. E é melhor eu retardar a minha ação atrás das boas ideias e aguardar o direcionamento do Pai. Porque dessa forma, ao invés de eu fazer 500 ideias e render 5, eu vou fazer uma ideia e renderá 500. Para o reino. Segunda característica do ministério de Jesus, ele era totalmente obediente à vontade do Pai. Totalmente obediente. Quando nós nos envolvemos com as nossas boas ideias, nós perdemos o tempo de comunhão com Jesus. Nosso tempo de oração, de busca, de quebrantamento, de estar simplesmente na presença dEle, se deliciando com Ele, se reduz. Então eu não quero isso. Eu quero a Tua vontade, Pai. Eu quero a Tua vontade. Leia comigo lá em Isaías 55. Capítulo 55 de Isaías, versículo 8: pois os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Volte um pouquinho e leia o capítulo 41, o versículo 24: mas sois menos do que nada, e a vossa obra é menos que nada. Senhor, eu quero imitar Jesus, não preciso de projetos pessoais, não preciso de nada, só preciso obedecer a Tua vontade. Enquanto o Senhor não mostrar qual é a Tua vontade absoluta, eu não arredo o pé daqui, eu não faço nada, eu não tomo iniciativa. Mas na hora que o Senhor mostrar a Tua vontade, sai da frente, porque eu estarei ungido, e eu vou marchar, e eu vou pôr a minha mão, e tudo que eu colocar a minha mão prosperará. Terceira característica do ministério de Jesus: um só objetivo, resgatar vidas para o reino de Deus. Jesus disse à mulher samaritana: mulher, o Pai procura adoradores, o Pai procura pessoas, o Pai não procura adoração. Adoração tem no céu, melhor do que a da terra. Serafins e querubins o adoram todo o tempo. Os sons que são produzidos nos céus, os sons que vagueiam pelos ares, pelas regiões celestes, adorando ao Rei dos Reis, são sons que nem podemos imaginar. Quem é Roland para produzir? Quando você vê um órgão de tubos numa igreja, num filme, aqueles tubos, aquilo é um sistema tão simples. É apenas um motor que produz ar e o ar passa por alguns tubos e pelo fato do ar passar pelos tubos, um som maravilhoso de órgão é gerado. Então o som do órgão é um som do vento. Se aquele pequeno instrumento limitado, feito pela mente do homem, pode gerar aquele som, imagina o que os anjos não podem gerar só com o ar nas regiões celestes. É por isso que o Espírito Santo é chamado de vento, porque por onde ele passa existem sons que exaltam o Cordeiro o tempo todo. O Senhor não precisa de nós nos esforçarmos para adorá-lo. É como se eu dissesse ao meu filho: filho, diga a mim, pai, eu te amo. Isso. Dani, ensina ele a falar melhor. Aí a minha esposa vai ensinar ele a falar melhor. Papai, eu te amo. E isso, filho, está melhorando. No teu primeiro dia de namoro, dê uma carta à tua namorada e coloque as frases que você gostaria de ouvir dela. Você acha que Deus fez isso, irmão? Você acha que Deus criou a mim e a você e agora me adore? Deus não precisa de adoração, Ele é Deus. Nem os anjos o adoram porque Deus pediu. Tem uns pensamentos, o Espírito de Deus coloca umas coisas loucas. E um dia eu estava adorando o Senhor, o Espírito de Deus falou comigo assim: sabe por que os anjos o adoram? Não é porque Deus ensinou eles a adorarem. Não é porque Deus fez eles com características para adorarem. Deus não precisa disso. Então o Senhor me mostrou algo tremendo, disse: quando Deus criou aqueles seres angelicais e aqueles seres angelicais contemplaram o Poderoso, e a reação não poderia ser outra, e não para, e continua pela eternidade. Meu Deus! Oh, meu Deus! Adoração é isso, é quando você tem comunhão com Ele, quando você tem experiência com Ele, que você, meu Deus do céu, Senhor! Não é porque Ele te ensinou, não é porque Ele te pediu, não é porque, é porque você está pasmado, estonteado como os anjos estão pela eternidade afora. Mas o Senhor quer adoradores, porque a adoração é a forma pela qual nós nos encontramos na presença dEle, e Ele pode fazer o que Ele bem quiser, e Ele desfruta da comunhão conosco. Esta é a forma. Por isso a adoração. Estamos aqui por adoração. Se estamos aqui, temos um outro propósito. Senhor, por que estamos aqui? Filho, você está aí porque você é minha noiva. Está chegando o dia de um encontro, de um casamento, filho. Mas faltam alguns últimos preparativos para esse encontro. Esse ano eu faço 10 anos de casado. Um casamento maravilhoso, abençoado. Mas eu me lembro perfeitamente os dias que antecediam o meu casamento. Não gastávamos dinheiro com mais nada. Saí para ir a festas, saí para passear, comer pizza depois do culto. O tempo inteiro, na mente, no coração e nos braços, nos ocupávamos exclusivamente dos últimos preparativos para o casamento. É assim, meu irmão, se você já casou, você se lembra disso. Como igreja e como noiva, nós o adoramos só para estarmos em comunhão com Ele. E a única coisa que tratamos, a única coisa que resulta desta união, o que falta mais, noivo? O que ainda falta para o nosso casamento? Vamos repassar todas as coisas. Então o noivo vem e diz assim: falta ainda uma coisa, minha noiva. Tem alguns familiares, tem alguns parentes, tem alguns amigos que ainda não foram resgatados do diabo, e eu quero resgatá-los porque eles fazem parte da noiva. E eu não voltarei enquanto eles não estiverem comigo. Então, minha noiva, se ocupe dos últimos preparativos. Então, meus músicos, toquem e cantem para que o Espírito Santo flua e vidas sejam resgatadas. Não toquem e cantem para fazer nada para mim, muito menos para os homens. Toquem e cantem cheios do Espírito Santo para que cada som, cada timbre, cada ritmo, cada palavra seja uma nave espacial, seja um veículo, uma carruagem por onde eu colocarei palavras proféticas que vão limpando os ares e tocam o coração, e eu posso convencê-los e tirá-los das trevas e trazê-los para o reino da luz. Se queremos imitar o ministério de Cristo, nós precisamos viver para resgatar vidas. Precisamos caminhar na nossa igreja com o ministério de louvor, para que a adoração não seja uma apresentação aos homens, não seja eu dirigindo você, tentando te fazer adorar, não seja eu apresentando alguma coisa ao Pai: olha que bonito nós fazemos, Pai. Não, mas seja o meio pelo qual eu mantenho íntima relação com Deus. Me expresso, me rasgo, me abro, me exponho na presença dEle e me uno como cola, me colo nele, e em comunhão gero frutos para o reino. Três características que nos fazem morrer. Não quero honras, não quero glória, não quero nada. Não quero fazer nada para Deus por interesse pessoal, porque se Jesus não foi assim, eu também não serei. Não quero a minha vontade, nem as minhas ideias criativas, nem as minhas boas e maravilhosas ideias. Eu quero uma só, a vontade absoluta do Pai para a minha vida. Pouco importa se não serei o palestrante da manhã, se serei um irmão que ninguém nem sabe o nome aqui, mas aonde eu vivo, sou um ministro do Deus Altíssimo, e aqui Deus me conhece. O Senhor Espírito Santo sabe quem eu sou e sabe da importância da minha presença aqui. Basta. Não preciso almejar nada, eu só preciso estar na presença dEle. E por último, tudo o que eu fizer tem que ser para resgatar vidas, e nisto o Pai é glorificado, porque nisto o sacrifício do Filho se torna frutífero uma vez mais. Três características que nos fazem morrer. Mas o Senhor me deu três características que nos fazem agir no reino. A primeira característica de Jesus: Ele era profeta. Esse encontro se chama louvor profético. O mover de Deus sobre a igreja em toda a terra nesses últimos dias é um mover profético. Deus está revelando coisas que a igreja nunca havia visto. Deus está mostrando estratégias que a igreja nunca tinha aprendido. Deus está ministrando e liberando palavras que nós nunca tínhamos ouvido. Deus está fazendo coisas que nós nunca tínhamos visto, mas Ele está fazendo e está gerando frutos como nunca vimos. Daniel profetizou isso. O Senhor disse a Daniel: Daniel, mas nos últimos dias os sábios compreenderão todas as coisas, resplandecerão como o fulgor das estrelas. Você, como um levita, precisa ser um profeta. Não apenas toca bonito, mas quando toca, o timbre, o som que sai, profetiza o mover de Deus. Segunda característica da vida de Jesus nessa terra: Ele era sacerdote. Existem dois tipos de sacerdote. O sacerdote que se alimenta do pão, ele recebe o pão e apresenta o pão a Deus, apresenta as vidas a Deus. Mas existe também o sacerdote que pode servir o pão às pessoas. Não é só aquele que bebe, mas é aquele que recebe, mas tem o que dar às pessoas. Se eu vier aqui à frente tocar uma música bonita e você se arrepiar ou pular, e você dançar, e você aplaudir, isso não significa muita coisa. Mas se eu ou você, por onde andarmos, pudermos sair alimentando vidas que estão sedentas, então seremos um sacerdote que alimenta o povo. E nós poderemos apresentar aquela vida a Deus. Deus, estou te apresentando mais esse. Terceira característica de Jesus nessa terra: ele era rei. Ele é rei. Como profeta, o maior de todos os profetas. Como sacerdote, o sumo sacerdote que fez o que ninguém mais poderia ter feito. Deu a si mesmo. E como rei, reina e governa. Se você e eu andarmos imitadores de Cristo, Deus nos colocará em posição de reino. Para reinar sobre principados e potestades, para dominar espíritos malignos, para reinar sobre a tua casa, para reinar sobre a tua cidade, para reinar com a tua igreja local, sobre todos os cantos daquela cidade onde você mora, para reinar e triunfar sobre o inimigo, sobre o mundo, para reinar sobre a carne, para reinar e entronizar a Ele, Jesus. Fecha os teus olhos, irmão. Jesus, eu quero te dizer que o Senhor me deu vem sobre mim como uma espada. Eu preciso viver isso aqui, Jesus. E eu quero interceder a ti, junto com os meus irmãos, para que nós saiamos desse lugar, desse encontro, vivendo como imitadores de Cristo. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Imitadores de Cristo profetizando vida, imitadores de Cristo profetizando palavra, imitadores de Cristo profetizando libertação, imitadores de Cristo anunciando a chegada do reino, imitadores de Cristo resgatando vidas das mãos do diabo, imitadores de Cristo fazendo obras que ele fez e maiores ainda, imitadores de Cristo sendo profetas, imitadores de Cristo sendo sacerdotes, oferecendo a si mesmo como sacrifício vivo a Deus. Senhor, eu me ofereço a ti no altar. Imitadores de Cristo reinando nesta terra, no poder do Espírito Santo. Queremos isso, Jesus. Eu disse no início da ministração que o Espírito Santo ia mostrar a você alguns detalhes da tua vida pessoal. O que há na tua vida pessoal, o que há na minha vida pessoal que não se encaixa na palavra do Senhor nessa manhã. Se há alguma coisa na tua vida que o Espírito de Deus já te mostrou e que hoje, aqui, agora, você entrega no altar para ser queimado, você devolve ao Senhor, você coloca diante do trono. Se há alguma coisa específica, quero te pedir que anuncie isso no mundo espiritual, anuncie isso diante dos inimigos, anuncie isso diante dos anjos, anuncie isso diante do trono, do altar do Senhor. Fique de pé anunciando. Alguma coisa específica para o teu ministério, para a tua vida em família, para a tua vida em casa, para a tua vida no trabalho, para a tua vida na escola, algo do Senhor. Pai, nesta manhã, nós recebemos a tua palavra. Recebemos a tua palavra. Recebemos a tua palavra, Senhor. Recebemos a tua palavra. Diga isso ao Senhor. Diga isso ao Senhor.